044, assine identificação, desço para 2500 PES, ajuste no 0 no 4, vou direto para a Vito 366. Sou 9397, somente informando a gente que está mandando agora 1014. 14 copiado, 9397. É 3520, são os 25, ele vai direito e chame 219. 219, bom. Toro, tá 3520, liberado? Boa noite, então 3520, ingresso que foi Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, reporte antes da Juliette, 3520. Salvador, bom dia, Gol 1192, lá no portão 8, essa é a formação Alfa, para autorização de tráfego, Recife. Gol 1192, boa noite, autorizado, Salvador para Recife 370, via o Brasil 197, decola pista 90, curva à esquerda, saída Pucca, transição Aracaju, controle 120.8, transponder 5154, Gol 1192. Autorizado, 270 para Recife, apresentou 17, decola 10 com curva esquerda, perfil de saída Pucca, Aracaju, 1208, é o controle 5154, transponder Gol 1192. Corretíssimo, pô, chame pronto, Gol 1192. Trabalhando muito grato, Gol 1192. Então 3520, ingresso taxi Juliette, portão 2. Juliette para 02, estamos aqui 20. Gol 9397, passando aqui a registro 366, tem a pista vista. O 9397 completa o final do procedimento, torre 9895. 4895, completando o procedimento. Obrigado. Em Salvador, Gol 9397, direção final, pista 190. 1-9-3-9-7, ajuda altímetro na 0 no 4, avistado por autorizado, pistão 0, vento 1, no 0 grau 08. Bem, autorizado povo, pistão 0, ajuste 614, Gol 9397. 9397, nós somos 32, no, libera a direita, chame 219. Afirma 209? Afirmo. 209, muito obrigado, boa noite. Boa noite, Gol 9397, táxi via Alfa, reporte antes da Taxi Juliette. Alfa, chamante da Juliette, 9397. Máximo 9397. Gol 9397, ingresso da Taxi Juliette, portão 4. Juliette, essa é o 0, portão 9397. Ponte Cargo 9035, táxi autorizado via pátio principal, táxi Índia e táxi Alfa, tá no ponto de espera, chame torre, frequência 1895, o ajuste de altímetro 1014, uma boa viagem, uma boa noite. Ponte Carro 9035, autorizado ali, decolar 190, vento 100 graus, 08 nós. Decola 90, Ponte. Colega final, chega a Torre Salvador, 118, decimal 95. Ah, 9 milhas. Bruno 9044, boa noite. Ajuste altímetro 9094. Continua a aproximação, guardando pista 190 livre, 137 da Coach, iniciando rolagem. Quatro, pista 90 livre, pouso autorizado, vento 100 graus, 08 nós. Volte 9035, decola aos 40, controle 208, voo. 208, boa. Controle Coach 9035, 4.700. Especial Alfa 9035, contato radar na decolagem, vou para o nível 360. 360, pode voar direto, monte, vá à direita. Somente vou direto Leda. Leda com curva direita, Coach. Solo Gol 192, portão 8 para pushback acionamento. 8, está autorizado, chama o táxi. Autorizado, chama aí para o táxi 192. Corrijo, Gol 9044 no solo, as 42, livre direita, chame 209. 42 2044. Uma posição um pouquinho mais à frente, agradeço. Guarde coordenação, Code 9035. A tradição está um pouquinho baixa, entendeu? Para aguardar, obrigado. 9044. 9044, táxi via Alfa, reporte antes da Taxi Juliette. Alfa, chama a sua Juliette. Nossa, 35, autorizado, direto pro BAV. Pro BAV, obrigado, coach. Gol 9044, inverso da Taxi Juliette, portão 612. 612, 4-4. Chame agora Recife na frequência 128, decimal 35, alternando 125, decimal 1. Valve 035, suba e mantenha o nível 300, o solicitação de Recife devido a tráfego oposto, e chame o mesmo agora na frequência 128, decimal 35, e alterna 125, decimal 1. 2835, 251, 300 é o nível, obrigado. Fique atento à aeronave da companhia, ingressando no 612 neste momento. Taxi India e Alpha até o ponto de espera 1895, quando pronto, ajuste de altímetro 1094, uma boa viagem, boa noite. Obrigado, taxi aprovado via Pátio India Alpha, desalmo tráfico, ponto de espera 1895, ajuste 1094, boa noite. Runway Salvador, ponto de voo 1192, passou ao ponto de voo 10, pronto. 1192, autorizado, linha de colapso 10, vento 1190 graus, 089. Linha de cola, 1192. Número 92 do quadro 51, controle 208, por favor. 208, gol 1192, obrigado. Professor Salvador, bom dia, gol 1192, decolou, perfil saída Pucaracaju. Gol 1192, contato radar de decolagem, suba para o nível 370. 370, bem, gol 1192. O 1192 solicita coordenação para o 390 como sinal. Aguarde a coordenação, subir inicialmente para o 370. Pessoal 370 aguardando a coordenação. O 1192. Chegou 1812, aciona a identificação, desça para o nível 050, chegada Mari. Identificou 050, chegada Mari. O gol 1812, quantidade é pronto, Serra Vida 369, ou 366? Já do Serra Vida 369, gol 1812. 369, só Serra Vida, o gol 1812, já. Gol 1192 na saída Pucca, autorizado nível final 390. Saída Pucca, subindo para 390, gol 1192, graças. Boa noite, bom dia, 9434 no solo. Alfa, portão 9, autorização para Confins. Autorizado, Salvador para Confins, nível 380, via o Presolo 21, decola pista 90, curva direita, saída Arbó, transição Elefa, controle 120-8, transponder 5170. Autorizado, Confins, nível 380, via Presolo 21. Porta 1-0, curva direita, pode decolar, perigo da área, bolsita no elétrico, se comprou em 1-2-0-2-1-8, transformando confirmando apenas a saída, Arbor 1, transição elétrica, ok? Arbor 1, transição elétrica, vou na próxima, obrigado. Chame pronto para a perspectiva. Voo no 812, autorizado a nave, deixa para 25007 com ajuste no 014, informe estabilizado. Positivo, autorizado a nave da 10, vai descer para 2500, 0015 o ajuste vai reportar estabilizado, voo no 812. 014, o ajuste. Ah, 1014 então, ajuste, voo no 812. Ayrton 1-2 interceptando a aproximação final, tem o Copovic. O 1-8-1-2, completa final, chamamento em Salvador, 118-95. 118-95, boa 1-8-1-2. Salvador, boa noite, chegou no 812, na final do RNAVE de São José, tem o campo avista. Gol no 812, avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 120 graus, 05 nós, 1014. Tá livre o pouso na verde então, com 1014, gol no 812. 50, tá. Bom dia, autorizado para Salvador, autorizado Salvador João Pessoa, nível 370, conforme a rota do plano de voo, decola pista 1-0, curva à esquerda, saída Pulca, transição Aracaju, controle 1-2-0-8, 5-1-64. Quatro no transponder, chame pronto. Cinco autorizado, pushback e acionamento, chame táxi. Turno 2, solo 09, direita, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Na direita, via Alfa, antes da Juliette, gol no 812. 1-2, Juliette 08. Juliette 08, 1-2, vai. Autorizado o RNAV, o 9737, após ETAP, voe para o Serra Vida 1366, lista para 2500 pés com ajuste no 014, forma estabilizada. ETAP 1366, 1014, forma estabilizada, voo 10977. São 3520, táxi autorizado, Índia e Alfa, dá o ponto de espera, no ponto de espera 1895, ajuste de altímetro no 014, uma boa viagem, uma boa noite. Ajuste 1014, o livre tank chamada 2195. Torre Salvador, São Francisco, 20 para 0, próximo. 3520 ali, decola. 10, vento uma centena com meia dúzia. Uma centena com meia dúzia, vento da linha e decola 90, São Francisco, 20. Salvador, gol 973, bom dia. Gol 973 para Guarulhos, prezado 360, via o presumo 10 Taubaté, decola pista no 0, com a direita, da Eoleda Motiva, controle 120-8, transponder 5173. Gol 937, completa final, chama 2, Salvador 118-95. 295. Para Guarulhos, volta para o Zulu 1-0, Taubaté, decola da 1-0, curva direita, Israel Lida, transponde 5173, Zulu 1-3. Portal 62, estime pronto para pushback, seu nome. Camarada. Salvador 338 no meio, tendo identificação, foi direto em Itapa para chegar a Mari, desça para o nível 050. O ajuste 10-14. 050 Itapa, 937, pouso autorizado, pista na 0, vento no 0 grau, 062 anos. Ele pousa na 0, gol 937. Tá, 3520, decolada 18, controle em 208, bom voo. 208, muito boa noite. Tá bom. Noite, 9434, autorizado, chame táxi. 0, contato radar na decolagem, suba para o nível 370, na saída POCA. 370 na PUCA, 370. 37, Solos 21, livrar à direita, chame 219, boa. 219, boa. Solo, Gol 9737, livrou para o táxi. Gol 9737, boa noite, táxi via Alfa, reporte antes do táxi direto. Alfa, GTS. Gol 9434, táxi autorizado, bate principal, Índia e Alfa, ponto de espera 2895, ajuste 9014.